E galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 134. Eu sou o Vlas Júnior e eu estou aqui com o Yuri Guimarães. Opa, e aí? E é só isso, só nós dois hoje, e o Luke não pôde gravar. E bem, hoje a gente vai falar sobre seriados de super-heróis, né? Não que a gente nunca tenha falado desse tema aqui, né? A gente fala pra caralho. Mas foda-se, né? Não importa. A gente vai falar sobre esse tema porque é isso. É a vida. Seria uma sensação de dizer, a gente tá falando de novo disso. E quem nunca ouviu as edições anteriores sobre, que a gente fala sobre isso? Olha aí. Pra eles é a primeira vez. Então, tipo, a gente tem que pensar também nos novatos, né? Pra eles é a primeira vez, cara. É, vai se decepcionar de novo comigo gostando de Agents of Shield. É, pode ser. É. Vamos ver, vamos falar um pouco mais daqui a pouco, né? Yuri Guimarães. Oi, meu Deus. Já que a gente não fala muito de anime aqui, a gente tenta não falar muito, né? Porque você e o Luke acabam voltando pro assunto muitas vezes, mas foda-se. Yuri, que você tá achando aí da temporada? Por cima, só por cima, não vai falar de tudo, eu quero só os bons. Só os bons. Os ruins foram-se da temporada de anime aí que tá rolando. Rapaz, eu até que tô gostando, viu? Eu pensava que eu ia não. Que eu ia odiar mais, mas acabei gostando de muito três. Dois animes que saíram essa temporada. Tem alguns que eles, né, não são lá essas coisas, mas isso eu vou deixar pra lá. Porque tem vários muito bons, como Demi-chan e Kobayashi, que me chamaram muita atenção. E tem aqueles que não são lá essas coisas, mas não vale a pena falar aqui. Mas é isso aí. Foi essa temporada de animes, tem menos animes bons e tem mais animes medianos. Mas não foi uma temporada ruim, até agora. O que eu tô achando curioso, pra mim tá exatamente o que eu meio que esperava dessa temporada. Eu acho sim uma temporada ruim. Mas eu tô aproveitando bastante a temporada porque eu meio que não estou vendo quase nada, né? Sei lá, se você pegar My Anime List, tem um monte de coisa lá assistindo, a maior parte das coisas estão atrasadas, então eu praticamente só tô vendo as coisas que eu tô vendo junto com as outras pessoas, nas calls do Discord, né? E de vez em quando, ao out, alguma coisa assim da temporada anterior. E claro, assim, o que mais se destaca nessa temporada pra mim são as continuações, né? Mas a grande parada, eu acho que dessa temporada, é isso, assim. Ela parece que ela não tá... Acho que ela tá com uma aparência que não tá tão ruim, mas ela não tá tão ruim porque muita coisa eu já descartei no começo. Você for ver, assim, geralmente, eu não tô me irritando com essa temporada, mas eu meio que dropei ou parei de ver muita coisa, né? Então é meio foda dizer, eu não tô me irritando com essa temporada. Faz tempo que eu não me irrito com temporada de anime por causa disso, sabe? Não, eu acho assim, dos novos animes que estrearam, tem alguns legais. Eu não acho que tem nada espetacular, né? Eu acho que o Yojo-sen, que é o que mais tô gostando, mas é porque eu gosto muito da temática dele. E... fora isso, a grande parada são as continuações mesmo. As continuações é que estão fazendo bonito e o negócio tá ficando bom. Mas dos novos mesmo, eu tô... Eu não sei. No geral, os novos animes me decepcionaram. Eu não sei se eu posso dizer que me decepcionaram. Porque eu não esperava porra nenhuma de nenhum dos animes novos. Então meio que não dá pra dizer que foi uma decepção. O único anime que eu espero muito é o Little Witch Academia, que eu sei que todo mundo tá falando muito bem, e eu que tô muito feliz por isso. Eu só não tô assistindo porque eu gostaria de assistir ele quando sair no Netflix, né? Eu devo ver ele quando sair no Netflix, porque eu quero ver dublado e tal. Eu acho que talvez os poucos animes que tenham me decepcionado um pouco mais, que tinha esperado um pouco mais, lá, o Nihei, que eu gosto muito da temática, mas o ritmo dele tá me cansa muito. E sei lá, acho que é isso, cara. Não sei se tem outro que me decepcionou mais. É porque eu, tipo, não tinha mesmo, não tava esperando nada da maioria dos animes. Eu só fui ver e pronto. O que veio de positivo é excelente, o que não veio é ok. É aquele negócio, eu tô assistindo uma quantidade razoável de animes essa temporada. Só não tô assistindo mesmo aqueles que eu vi e eu vi realmente que eles não são bons. E na mesma hora eu vi e disse, não, cara, não tem como eu assistir isso. Mas os animes que eu tô assistindo, claro, tem vários dessa temporada que eles, é, como eu falei, filmes medianos. Mas eu meio que parei todos os medianos, sabe? Eu só acho que dos que eu acho que são realmente medianos, o único que eu tô vendo é o Chain Chronicles, mas é porque eu tô vendo com vocês. E o Demi-chan, que eu acho que ele é um pouquinho acima da média só, pra mim. Mas o dos outros medianos que eu fui, eu meio que tá tudo parado, sabe? Spirit Park, eu tinha achado legal, eu parei. O Gabriel Dropout, eu nunca mais assisti. Então, tipo, tem muita coisa assim que eu... Tá difícil, eu não tô com muita vontade de voltar a assistir agora. Pois é, Gabriel Dropout, por exemplo, eu desliguei. Eu esqueci completamente de Gabriel Dropout. Spirit Pact, eu nem toquei nele ainda pra ver. Agora sim, Demi-chan, eu tô gostando dessa temporada. Ele tá sendo um dos pontos altos, pelo menos. Uhum. Eu tô com o Kobayashi. Mas, por exemplo, só tem essas duas de bom dessa temporada, pelo que eu tô vendo. Ah, claro, Mim, a grande parada, os melhores ainda são Aka e Ojosenki, cara. Fácil. Ah, sim, mim. Sim. Nossa, assim, fora as continuações, porque as continuações todas são melhores que praticamente tudo isso. Sim, mas sim. A exceção do Ono Exorcist, que é legal, mas também não é a de Ojosenki melhor. Sim, sim. Porque eu já tinha falado que eram bons, então eu deixei mais claro. Mas, Aka e Ojosenki também são muito bons. Mas, basicamente, só são esses mesmo. O resto é bem mediano. Mediano pra baixo. É, por isso que eu disse, hein? Eu ainda acho que a temporada tá ruim, mas eu não estou me sentindo mal porque eu não estou vendo esses animes que eu achei de mediano pra baixo. Eu tô vendo, mas não tá essa ruim também. Essa é a não. Grande parada. Não tá ruim também, não. Tá mediano. Eu vou dizer que tá mediano. Só isso. Uhum. Não, mas assim, eu não me sinto mal pelo que tá acontecendo na temporada, porque é meio que o que eu esperava, sabe? Geralmente temporada de inverno já é menos interessante. E ela meio que cumpriu a proposta, sabe? As continuações que eu esperava que fossem boas são excelentes. E as novidades têm coisa boa. É pouca, mas tem, né? Sim. Não é como se todo ano fosse sair um show da vida. Apesar que saiu e tá maravilhoso. Mas eu tô falando como estreia. Você tá entendendo sim, como sim. Estreia, né? Como continuação tá muito bom. Maravilha. Mas enfim, então pra quem gosta de anime, quem escuta a gente, eu gosto um pouco de anime, a gente tá falando um pouquinho aí. Mas enfim, a gente vai agora então pra nosso tema principal dessa edição. Então, Yuri Guimarães, meu caro. Eita. Cara, há algum tempo, mais ou menos 4, 5 anos atrás, os seriados de herói, não os heróis, porque os heróis foram um pouquinho antes por causa do cinema, né? Sim, sim. Mas os seriados de herói, eles voltaram a ficar em alta. Veja que coisa curiosa, né? Fazia tempo, né? Lá desde os anos 90, basicamente, que não tinha nada muito relevante. O que teve ali no meio foi o Smallville, que é muito, tipo, tem ame ou odeie, né? Muita gente ainda gosta do que ele foi e muita gente não gostou. Em geral, a maior parte das pessoas gosta das primeiras temporadas, das duas, três primeiras temporadas. Sim. E o que veio depois, algumas pessoas continuaram e outras pessoas ficaram meio tristes com o que tava indo, com o rumo que tava tomando. Principalmente o final e os vilões como foram tratados, os vilões famosos da série, foi bem triste ver o que aconteceu. Eu parei na terceira temporada, eu não sei. Eu só sei que teve uma Liga da Justiça aí e que no final não apareceu o cara com um uniforme. Mas... Acabou a série ele vestido de uniforme. Literalmente, o último episódio é ele vestido de uniforme. Se você... Mas disseram que não mostra, ele mostra só no escuro, assim, então... Não sei. Mas enfim, o que importa é que nos últimos tempos voltou, né? Em parte graças ao Arrow, né? Eu acho que o Arrow foi o grande... primeiro que voltou, precursor, assim, que voltou e voltou fazendo um pouquinho de moral, né? Porque teve sucesso, a primeira temporada foi bastante sucesso. Sim. Primeira temporada que claramente é muito inspirada no Batman, né? Mais do que todas as outras, ele é o que mais tem Batman, aquele Batman bem do Nolan. É interessante, porque se você pegar o Arrow, ele mostra, eu acho que, pegando o Arrow, ele tem uma evolução do Arrow, é mais ou menos a evolução do que se tornou universo DC das séries, né, na TV. Então, você tem do Arrow Soturno, é sério, pesado, da primeira temporada, em que ele matava todo mundo. Sim. É, tanto que na segunda temporada tem uma cena clássica. É um pouquinho de spoiler, mas pra quem não viu, mas fica a dica, né, que o cara lá, o delegado da polícia, não é bem delegado, ele é policial só na segunda temporada ainda, o policial fala pro Arrow lá, né, tipo, ó, cara, aí ele mostra lá acho que é um personagem, não posso falar muito, né, um personagem lá que morreu, aí diz, ó, esse aqui, ó, é o 26º morto por causa do Arrow, né, você diz, porra, sério, mano... Olha aí. É. Então, ele saiu do Soturno pra galhofa total, pra uma coisa mais super-heróica, bonitinha, era de prata, sei lá, dos super-heróis. E você vê outras séries que foram acompanhando com isso, né? Então, tipo, a mudança dele vem junto muito com a terceira temporada, quando surgiu o Flash, né, como outra série, que o Flash desde o começo foi uma proposta de, tipo, não, essa é uma série de super-herói mesmo, o cara tá aqui pra salvar pessoas, não é pra matar e destruir a vida das outras pessoas, não. E aí o Flash termina com uma maluquice que aí a gente vê que é realmente eles estão com pegada de quadrinhos mesmo, né? Que aí você diz, ó, a gente sabe que o público que tá acostumado com séries e não tanto com os quadrinhos, ele tem certos gostos que vão ser diferentes dos quadrinhos. Mas a gente acha que eles são inteligentes o bastante pra entender certas coisas, então... Vamos botar aí multiverso? Vamos! Então pronto, viagem no tempo multiverso e aí fica a loucura que ele virou. E aí, cara, abriu a porteira, né? Agora tem Flash pra caramba. Aí vem Supergirl, que, porra, surpreendentemente, pelo menos pra mim, é uma série muito boa, muito boa. É, tem os seus altos e baixos? Tem seus altos e baixos. Mas, no geral, pra uma série de quadrinho, pra uma série de fã, né? Que é muito essa coisa do fanboy, essas séries, ela pega muito essa parada. É uma série muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. E depois você tem o Legends of Tomorrow, que é pura galhofada. É mal feito, mas eles sabem que é mal feito, então eles brincam com esse negócio. Eles zoam pra caralho as coisas e, tipo, vamos lá, vamos nesse espírito. Vamos só se divertir. É o Dr. Ruta DC. Mas enfim, fala um pouquinho mais de DC continuando por aí. Mas bem, no meio disso tudo, a Marvel decide que também vamos fazer, né? A gente tá fazendo sucesso no cinema, né? Por que não bota pra TV? Por que não? Aí tem o Agents of S.H.I.E.L.D., que na teoria ela surgiu como uma série pra tapar buraco de certas coisinhas dos filmes. Sim. E aí é questionável, a gente curtiu muito o rumo que a série tomou. Exato. Tem outros que dizem que os episódios só valem os episódios que realmente servem pra tapar buraco do filme. Depende, porque é o seguinte, é interessante a maneira como você consegue ver que durante um bom tempo ela foi completamente baseada nos filmes. Aconteceu alguma coisa dos filmes, a história toda muda por causa dos filmes. Mas só tá com uma parada, é a seguinte, a série, ela não é uma série de super-herói, né? Eu não tô falando super por causa dos poderes, eu tô falando... É, porque os poderes vão surgir mais pra frente, né? Sim. Então, mas eu diria assim, até a segunda temporada, ela é uma série policial. Queira ou não, de certa forma, nesse caso universo caso. Maluco e tal, é uma série policial. Na terceira temporada, pra frente, eu imagino que vire série de super-herói, porque no final da segunda ele tá meio assim, né? No final da segunda acontece algumas coisas e eles colocam os inumanos, basicamente. Acho que durante a segunda ele já coloca os poderes já. Não, é na segunda que surgem os inumanos. É, na segunda ele já coloca os inumanos. E aí na terceira, que é a que tá passando. Eu te falar, achei patético, mas tudo bem. Não, eu não achei. Foi assim, aquele negócio. Eu gostei porque a série decidiu tomar um rumo próprio. Não, sair dos filmes. E não, por isso, sim. E por causa disso eu gostei, porque eles puderam. Eles puderam trabalhar um pouco mais a trama, puderam unir mais as coisas e tal, eu gostei. Agora sim, claro que os inumanos, eles também não são lá essas coisas, né? Você olha pros inumanos, você não acha, pô, que maneiro, né, velho? Tem um cara cego, tem um cara que não tem olho, que ele teleporta, e é só isso. Então, tipo, É aquele negócio, né? Eles não são tão maneiros, eles não são tão bem construídos, mas é bom. Mas essa terceira temporada, eles se encontraram um pouco mais. Eles acabaram chegando num ponto onde eles sabem pra onde eles estão indo, e eles estão conseguindo, e dá pra chegar, e dá pra eles perseguirem isso. Eu tenho uma crítica a isso, apesar de não ter visto essa terceira temporada, talvez eu veja, porque tem Netflix agora. Mas eu não vou falar agora, tá? Vou deixar mais pra frente. Mas enfim, aí você tem essa série, você teve a Agente Carter, que não é uma série de super-heróis, só jogando por cima, exatamente porque ela, nas duas temporadas que teve, ela foi só uma série de detetive. Uma série muito boa, por sinal, eu gosto pra caralho do Agente Carter. A primeira temporada, a segunda temporada é mais essa loucura do universo super-herói do que a primeira, mas eu gosto das duas. A primeira eu acho um pouquinho melhor. Seria detetive ou seria espiã? É mais ou menos. É porque não é bem espionagem. É mais uma série de espiã. Né? Eu acho que é mais uma série de espiã. Principalmente na segunda temporada. A segunda temporada sim. É bem mais espiã, sim. É que a primeira eu acho que é mais detetive mesmo, cara. A primeira é mais detetivezinho. É aquela seguindo aqueles negócios, né? Da tecnologia, é verdade. Pois é. Mas enfim. Aí, beleza, você tem essas séries que elas se ligam muito direto com o filme, com os filmes da Marvel, né, tentando meio que fazer algumas ligações e tal. Tanto que eu acho que uma da parada da Agente Carter, que muita gente que viu, que gostou, ficou triste, e ficou chateado, né, triste é meio forte. Pois é. Ficou chateado de ter acabado, porque meio que todo mundo esperava que a Agente Carter fosse até o que a gente sabe que tem no cinema, né? Que é o fato de que ela foi uma das fundadoras da SHIELD, né? Ela criou a SHIELD, não foi? Ela é uma das criadoras. Não é a única, mas é uma das. Eu pensava que ela tinha sido a única, olha aí. Não, ela é uma das. E daí a gente ficou meio órfão do fato de que não chegou até lá, né? Mas, enfim... E é uma série muito boa, cara. É uma série muito legal. Eu acho que ela sei lá, ela foi meio eu acho que as pessoas lá nos Estados Unidos não estavam muito, nem todo mundo estava preparado para a crítica que ela mostrava. E isso influenciou um pouco o fato da série ter sido cancelada, tá? Eu não acho que foi pela qualidade da série. Tem muito mais a ver com, tipo... Acho que forçou um pouco a barra perante as pessoas lá. Não que eu acho ruim. Eu acho que tinha que forçar a barra pra caralho mesmo. Mas, né? A qualidade da série era muito boa. Tanto que tava recebendo mais audiência do que a própria Agents of S.H.I.E.L.D. Que, pelo qual ela foi criada pra tapar a mid-season, né? Aí você mostra, tipo, não faz sentido ter sido acabado por audiência. Então... Pois é, mas enfim. Mas enfim. E a gente tem, ainda sai nessa pegada, a gente tem o iZombie da DC, que, tipo, eu não posso falar muito que eu não vi. É, também. Mas eu só ouço elogios, eu não vou mentir, eu praticamente só ouço elogios. Tem algumas críticas aqui e acolá, mas geralmente eu só ouço elogios de iZombie. É curioso, cara, é curioso, mas... mas ele é uma pegada um pouquinho diferente, ele é uma pegada meio Dexter, sabe? Ela tem uma pegada meio Dexter da vida. Então não é bem super-herói também. Mas ainda na pegada de super-herói, aí a gente... Voltando um pouco pra DC, antes de ir pro Netflix, né? Sim. Você tem Gotham, que foi aquela... Putz, Gotham. Gotham é um lance muito complicado, cara. A série, em geral, na minha opinião, tinha um puta potencial. Sim. Porque a coisa mais legal do Batman nos quadrinhos é o universo do Batman. Gotham é o melhor personagem dos quadrinhos do universo do Batman, sem dúvida. E a grande maioria das pessoas que leem Batman, né, tava vendo o pessoal falar e tal, eles leem por causa dos elementos que vêm ao redor, não do Batman. Então tem muita gente que lê por causa da Bat-família, tem muita gente que lê por causa de um ou outro personagem que tem naquele universo. Então tem muita gente que é apaixonada pelos Robins, tem gente que adora a Batgirl, alguns ainda são órfãos, mais ou menos, porque já voltou, né, da Batwoman, e claro, tem gente que gosta do Batman, isso não é, sem dúvida, mas o universo como um todo sempre foi o lance mais interessante das revistas do Batman, principalmente se você ler depois dos anos 80, que foi quando eles começaram a expandir cada vez mais o universo. Então você tem coisas, principalmente nos quadrinhos hoje em dia, que vão para vários lados e que são super divertidas. Pô, por exemplo, Academia Gotham. Academia Gotham, ele é uma série mais infantil no universo do Batman, que tem um visual de cartoon, que eu adoro esse visual, e que é muito divertida, cara. É muito boa, muito legal mesmo. E que não tem nada de Batman. Do Batman, pelo menos, né? Ele aparece uma coisa aqui do Robin, às vezes é muito difícil, um Batman ali no fundo. E os vilões, né? Mas... E bem, então Gotham, ele tinha um puta potencial, até porque tem um quadrinho, que era o que a gente esperava que fosse a base, que era o Gotham Central, que falava sobre os policiais de Gotham e tal. Uhum. E que é muito elogiado, e que muita gente gosta. Pois entende? É, mas não. Eles decidiram fazer uma salada, disseram, não, tem que ter o Batman, então botaram o Bruce Wayne pequeno. Você tem que ter o Gordon como se fosse tipo um super-herói. Então você bota o Gordon pra ser tipo um super-herói. Você tem que mostrar a origem dos vilões do Batman, então bota os vilões do Batman. Ah, mas tem que ter também o par romântico pro Bruce Wayne, então bota a origem da Mulher-Gato e aí bota também, aproveita e coloca da Era Venenosa. Não fez muito sentido. Tudo triste, cara. Aí, então assim, eu acho que o Gotham, ele tem uma outra coisa legal. Eu gosto do arco do Coringa, do Pinguim. E eu acho que o arco do Charada, até um pouquinho antes dele ficar mais maluco ainda na segunda temporada, ele é ok. Mas eles não só galhofaram com o universo do nível absurdo, né? Porque tem Corte das Corujas, já teve Corte das Corujas, já teve Mr. Freeze, já teve umas paradas bizarras, assim, que não fazia sentido dentro do que tá se apresentando de Gotham. Mas eu acho que a principal parada é essa mistura, né? Eles colocaram muitos elementos lá, e todos eles muito ligados à ideia do, temos o Batman, e enquanto a gente não tem um Batman, a gente tem um Gordon, que meio que acabou com a qualidade da série. O que esperavam colocando o cara do DLC pra ser o comissário Gordon? Mas aí é foda, porque a gente não pode dizer que o ator é ruim só porque teve uma série ruim e tal. Eu acho que o cara não é bom, eu não acho que ele é bom, mas... Depende também um pouco do roteiro, sabe? Porque tem personagens lá que são muito bons. O amigo do cara de OC, o parceiro, né, policial, cara, eu gosto muito do dele, e o ator é muito bom, né? E se você pegar, por exemplo, o Flash, o cara que fez o Flash, ele não é um ator espetacular, mas acho que de todas as séries de TV que estão aí, ele é melhor. E ele vem do Glee, se você for pegar disso. Mas... Peraí, se o seu problema é por causa que ele veio numa série adolescente e tal. O cara vem do Glee. Mas o cara do Glee, ele não tá fazendo American Horror Story? Tem vários caras do Glee, cara. Glee é uma série com uma porrada de gente. Porque o produtor executivo, ele tá fazendo American Horror Story. Aí foi por isso. Eu não tô falando do produtor executivo. Tanto que você não tá falando do produtor executivo de DLC pra fazer o Gotham, né? Você tá falando do ator. Ah, do ator. tá. Eu ouvi o produtor. Então... Não, eu falei ator. Tá. Ator. Sim. Aqui eu vi. Então, assim, se o problema era porque ele veio num seriado ainda mais de adolescente, eu não acho que esse é um problema. Eu nem tô falando que ele é ruim, porque eu sei que tem seu público. Tá? É verdade. Deus é ruim, cara. Pessoal, desculpa, Deus é ruim mesmo. Eu posso falar, porque, tipo, eu não sou um velho do caralho, mas ele é da minha época. Então... Deus é bem velho, você tem que entender que Deus é bem velho. Eu dropei Deus. Não, eu nunca gostei. Cara, eu lembro que passava na SBT e as minhas primas, elas assistiam. Então era a única coisa que eu tinha pra assistir, já que na época não tinha estranho computador. No paraíso. Nossa, que inferno, cara. E aí não tinha computador, e aí eu tinha que ficar assistindo aquela porra, né? E até que eu cheguei no ponto que eu disse, não, isso não vale meu tempo. Eu fui para um quarto e dormi ao invés disso. Chega. É justo. Mas enfim. E aí a gente tem Netflix, né? Netflix. Netflix veio com a proposta junto com a Disney, né? Com a proposta de ser uma coisa diferente, né? Tem um já todo um trabalho. Ah, a gente precisa de um negócio mais violento, então a gente faz um negócio mais violento. A gente precisa de um negócio mais soturno, mais sombrio. Então tá, faz um negócio mais sombrio. E aí vem Netflix, veio com a série Demolidor, muita gente gostou, cara. Muita gente foi pro esquema Netflix e tal. E aí vem as séries seguintes, aí vem Jessica Jones, Demolidor 2, Luke Cage, né? Luke Cage, assim... E aí? As opiniões foram bem divididas, foi o que eu tava vendo aqui. Muitas pessoas gostaram do Cage também. Assim, aí beleza, aí o que acontece? Tem esse lance e, em geral, elas têm... A crítica tem gostado muito. A crítica é complicada, não é bem a crítica. É o público, na verdade é mais pro público do que pra crítica, eu acho. Então, o público tem gostado muito. O público em geral tem gostado muito disso que o Netflix tá tentando fazer, né? De seriados que, na verdade, são filmes de 10 horas. Sim. Tem alguns que não estão gostando, por exemplo. Se eu for pegar de tudo... eu aproveito metade do que rolou. No caso, Demolidor 1 e Jessica Jones. Demolidor 1, parte do Jessica Jones e parte do Demolidor 2. Não, justiceiro. Nem precisa falar parte do Demolidor 2. Só Justiceiro. parte do 2, que é a parte do Justiceiro, de fato, e parte da Jessica Jones, porque tem muita, como eu já disse, eu acho que tem muita enrolação ali no meio. Como eu já falei, acho que a enrolação de Jessica Jones é construção. Eu acho que é só enrolação. Mas enfim, eu acho que uma das coisas que tem é eles estão seguindo uma formulazinha, né? Então eu acho que aquela velha crítica, o pessoal fala da Fórmula Marvel no cinema, agora tem a Fórmula Marvel do Netflix. E aí você pode criticar ou não, eu não acho que a fórmula é o problema. Mas que ela tá meio que ali, tá. Porque todas as séries têm um quê meio de parecido, né? Sim, então, de certa forma. E aí você pode criticar se você acha legal ou não. Eu acho que não. Eu acho que todas as séries deviam ter uma identidade própria. E eu fico meio chateado que eles não parecem ter. A do Luke Cage, eu acho a série Luke Cage vergonhosa. Mas eu acho que eu acho que é o mais fácil perceber esse problema. E que, tipo, ó... Tá na cara, tipo, ó, isso aqui teve no Demolidor, então eles botaram isso no Luke Cage. Isso aqui teve na Jessica Jones, botaram isso aqui no Luke Cage. Sabe, tá muito na cara, sabe? É porque depende. Mas enfim... É porque depende. Porque, tipo, no caso, se você levar em consideração o Jessica Jones e o Demolidor, eles são bem diferentes um do outro. Eu não acho... Essa é a grande parada. Eu não acho. Eu acho que tudo tem tá muito meio que parecido com o primeiro Demolidor. E o primeiro Demolidor, eu gosto muito, eu tô entendendo, eu gosto da Jessica Jones, mas ele tinha um quê de novidade. Não dá, ele não é parecido com nada. Não tinha nada antes dele. Aí tudo que veio depois, eu acho que tem um lance muito parecido com o primeiro Demolidor. Eu não acho. Até mesmo a segunda temporada, ela meio que vai bastante. Ela vai bastante longe do Demolidor 1. Aí eu já discordo, pelo menos. Acho que até a segunda temporada tá muito na cara que eles tentaram colocar tudo que tinha de algum jeito, sabe? Ah, tem aquela cena da escada que eu acho muito boa do segundo Demolidor. Mas é claramente ele foi colocado por causa da cena do corredor do primeiro Demolidor. Apesar que eles aumentaram bem o número de cenas dessas. Mas é um negócio do tipo, ah, olha, o pessoal gostou disso aqui, então vamos fazer. Isso é muito na cara, sabe? Não, não tô dizendo que torna ruim. Eu só tô dizendo que ele tira um pouco a identidade própria. Eu acho que tira. Eu acho que fica muito parecido as coisas. Mas é que tá. Mas assim, de Demolidor pra Demolidor, eu não posso criticar, porque é a mesma série. É a mesma série. O problema pra mim é isso em Jessica Jones e isso em Luke Cage. Porque esses dois são séries diferentes. Não sei. E eu esperava coisas mais diferentes. Aí eu discordo em Jessica Jones. Porque o clima é muito diferente, cara. Eu discordo, eu acho que é muito parecido, mas tudo não, bem. Tanto que o clima da Jessica Jones é bem mais suspense de ela estar sempre sendo procurada por aquele... por aquele monstro. Mas é até o que o Grave pega ela, cara. É até o que o Grave pega ela. Depois dali não é mais. Porque a partir dali ela começa a descobrir. A partir do momento. É assim, por exemplo, a parte que eu começo a gostar menos do Jessica Jones é a partir do momento que o Grave pega ela. A partir dali, pra mim, é a fase da Electra do Demolidor, só que não tão ruim. Então. Aí vai de pessoa pra pessoa. Vai de pessoa pra pessoa, mas eu acho que tá muito elemento. Inclusive, a Electra, eu acho que puxou muito disso. A Electra tá meio que isso aí pra mim. É meio que a mesma fórmulazinha. E olha que eu adoro o Grave. Eu acho que o cara fez um puta personagem. O Tennant fez um puta personagem. E eu gosto da ideia do vilão. Eu achei que tornar ele, dar uma justificativa pra ele, deu merda. Mas eu gosto bastante do vilão, né? Do jeito como ele fez. Eu achei. Apesar que a justificativa dele é meio que só um ponto de início. Porque depois ele já... Não de início, né? De final. Porque é praticamente no penúltimo episódio. Não, mas eu diria tipo um ponto de início pra personalidade dele se construir. Mas do jeito que foi feito, achei muito... Ele não é tão ruim assim. Ele é um filho da puta, sabe? Não tem motivo. Não tem motivação. Ele é um filho da puta. Ele é daquele jeito porque ele é daquele jeito. Realmente. Não vão dar desculpinha pra ele, não, tá? Tanto que eu gostei da parte da Electra do Demolidor e essa parte do parabéns, cara. eu gostei. Tanto que eu queria muito mais que a Electra ficasse com o Demolidor do que a porra da loirinha, cara. Acho que você tá dando raiva, velho. Nossa. Eu queria que a Electra não aparecesse na série. Mas tudo bem. Se ela não aparecesse, ia ser muito melhor. Mas já que ela apareceu. Podia, inclusive, cortar a metade da série, deixar só a parte do Justiceiro e não precisava dos outros episódios. O problema é que a série era uma série do Demolidor, não era uma série do Justiceiro, então era meio complicado. Inclusive, isso é um erro pra mim da segunda temporada. A segunda temporada é muito mais uma série da Electra e do Justiceiro do que uma série do Demolidor. Verdade. Mas bem, tudo bem. O Justiceiro ficou mais como um lado B. É meio... Tudo ele bem. Era um ponto de ligação entre os dois, eu diria. Pois é, eu critico isso aí, mas é outra história. É criticar especificamente essa série. Mas, assim... Eu só acho que o Netflix ainda tem um clima muito grande de tipo... Ah, do Netflix, talvez pode ser legal. Mas hoje em dia já é meio que o... Pode ser legal. Não é mais aquele... Não tá mais... Eu não tô mais aqueles vídeos tipo... Ah, é do Netflix, vai ser foda. Não, pode ser bem merda, né? Sim, sim. É aquele negócio... O Netflix, ele... O Punho de Ferro, por exemplo. O trailer que saiu do Punho de Ferro. Tem coisas ali que é legais, tem qualquer coisa. É o seguinte, o Netflix, eu acho que ele ainda tá se encontrando. Ele começou agora a fazer as séries de heróis. Eu já acho que eu acho que tem esse probleminha que eu acho. Eles acharam uma formulazinha que fez sucesso e estão tentando replicá-la. E isso me chateia. Eu realmente queria... Que cada série tivesse o seu... Fosse bem claramente, ó... Essa é a série desse personagem, essa é a série desse personagem... Como é nos quadrinhos, sabe? Você lê um... Eu não leio nenhum desses da Marvel, então não vou citar esse da Marvel. Vou falar da DC, tá? Você lê um Arqueiro Verde é uma coisa. Você vê um Flash, o Flash são outras histórias completamente diferentes. Você lê... Vou pegar personagens que eu não citei da DC, tá? Pra não dizerem que eu tô falando bem por causa da série da DC. Então, você lê um... Você lê Capitão Átomo. Capitão Átomo é uma coisa completamente diferente. Você lê uma história do... é foda ficar lembrando assim de cabeça, né? Sei lá, uma série do Homem Elástico. É uma outra coisa completamente diferente. Então, assim... nos quadrinhos da Marvel eu sei que também é assim. É porque eu realmente não leio a maior parte das coisas que eu li da Marvel são de grupo. Então... Fora Homem-Aranha, o que eu leio foi X-Men e Vingadores. Então, o que eu tenho em mente maior é X-Men e Vingadores. Os dois são grupos, né? Agora sim. Mas ainda assim, a gente pode falar assim, ó. O Luke Cage é uma série de um tipo, o Punho de Ferro é uma série de outro tipo, o Demolidor é uma série de outro tipo. A Jessica Jones, que não era Jessica Jones, na verdade. Agora é, né? Tem uma revista de Jessica Jones, mas é. É Aliens, a Aliens era outra coisa, de outro tipo. Apesar de ser o mesmo universo, ser a mesma ideia de ser uma série urbana, do herói urbano, eles tinham identidades próprias muito certinhas. E aqui eu sei lá, eles estão querendo encaixar tanto eles no mesmo universo que eles estão fazendo um negócio muito parecido. Na minha opinião. É porque aquele negócio. Quando a gente vai falar dos quadrinhos, os quadrinhos eles são feitos com mentes diferentes. Não são. Já quando a gente vai para as séries... Mas não é o mesmo diretor, cara. Não dá para dizer, a mesma pessoa. Sim, mas pode não ser o mesmo diretor. Mas é a mesma produtora. E a produtora... Mas os quadrinhos também são no mesmo grupo. Sim, mas só que os quadrinhos, eles são do mesmo grupo, mas só que a história ela não é diretamente influenciada pelas decisões daquele grupo. Desde os anos 80, o pessoal acaba sempre tentando encaixar numa mega saga, num mega grupo e tal. Então, assim, eles são diferentes, mas eles têm que entender o que tá acontecendo nos outros grupos. Você pega uma série que tem os personagens dos Vingadores, ou dos Defensores mesmo. Eles têm o lado diferente, mas tem que entender que existe outro grupo. Existe, e eles lembram disso. Então, assim, eu não acho que seja uma desculpa. Eu acho que eles podiam, sim, fazer um negócio diferente, só que eles estão tentando arriscar pouco. Eles acharam que deram certo e vamos refazer. Eles pensam, quando eles falam de uma... quando eles falam de uma mega saga, eles não... Nos quadrinhos, eles já não começam pensando... a gente vai fazer um quadrinho do, sei lá, do... Deixa eu ver, um personagem bem B... Do Homem Carrapato, sei lá. Não existe Homem Carrapato. Eu sei, eu só tô criando um. Se existir, falem aí nos quadrinhos, mas não existe isso aí na DC na Marvel. Não, eu sei, é bem D. Sei lá, tanto faz, qualquer personagem lá embaixo. Ah, vamos fazer um personagem desse. E aí, tipo. Cavaleiro da Lua. Já pensando. Vamos fazer uma série do Fantasma. Já pensando numa mega saga. Não, cara. Não é assim. Os quadrinhos, eles fazem. Não, mas a série. As séries têm que ter uma. Mas aí. Não, eu concordo com você nesse sentido. Mas as séries, as séries pra TV também, eles têm que ter uma identidade própria, cara. O cinema tem, cara. Apesar da Fórmula Marvel, que a gente fala tanto da Fórmula Marvel, eu consigo identificar claramente o que é um filme do Homem de Ferro e eu consigo identificar o que é um filme do Capitão América. Pra mim, são dois filmes completamente diferentes. Isso é verdade. Então, assim, eles podem fazer e eles já fizeram em outras mídias. Você pegar a própria DC, é porque eu não queria ficar brigando com esse negócio. Mas a DC, você pega o Flash, é uma coisa, o Arqueiro Verde é outra coisa completamente diferente. Apesar que teve um momento que o Arqueiro Verde ficou bem parecido com o Flash, mas né? Não, virou galhofa, mas ficou uma merda e já mudaram. Mas são coisas completamente diferentes, cara. Depende. Mas acho que o problema nesse caso... Assim, tem que ter similaridades, não é um problema. Porque eles estão no mesmo universo. Sim. E eles têm uma parada e certamente vai ter um momento que eles vão juntar em grupos. Ah, não deveria ser tão semelhante. Porém, não deviam ser tão parecidos os roteiros. Eu entendo. Vamos esperar pra que melhore, né? Pra que eles lembrem disso, pra que eles pensem sobre isso. Ah, e vale falar, eu falei muito pouco da DC, porque de fato eu admito, eu gosto mais desses quadrinhos, mas tipo, por exemplo, Arrow, a terceira temporada, ela começa legal, não vou dizer que ela começa mal, mas cara, ali eu acho que do quinto, do sexto episódio da terceira até o final da quarta é só decepção, cara. É muito ruim, cara. A quarta temporada é absurdamente ruim. É muito ruim. A quinta temporada disseram que melhoraram bastante e tal, ainda não vi a quinta temporada até agora. A única coisa que eu vi até agora da quinta temporada foi... Na verdade não foi a quinta temporada, né? Foi a terceira temporada de Flash. Mas enfim, então, tem coisas ruins. Você pegar o Legends of Tomorrow, a primeira temporada, ele é galhofa pra caralho e você tem que assumir esse espírito galhofa, porque senão você vai ficar muito puto. Porque eles exageram pra caramba. E, por exemplo, pra mim, o final da temporada é a parte mais legal dela, né? Pronto, a partir do episódio do Jonah Hex, cara, dali pra frente, que eu acho que assume até mais a galhofa do que antes, eu acho muito legal, cara. Eu gosto muito de como a equipe funciona. E claro, né, tem personagens que... Eu tenho um personagem que eu acho que é o pior personagem de todos, ele morre bem cedo. Mas, mas ele tem um lance de galhofa e você sabe que é galhofa. E você pode criticar isso e dizer que é ruim. E tudo bem. Mas o que você não pode dizer é que ele é igual a outras coisas. Não, eles realmente fizeram um negócio completamente diferente de tudo que tem por aí. Você pega a Supergirl, por exemplo, uma crítica que muita gente dizia, porque via por causa do trailer, por causa de outras coisas, é que tipo, vai ser muito uma série pra garotos e não sei o quê. E isso vai chamar o público feminino, mas vai tirar muito o público masculino. E não é. Então, tem um lance mais pra garoto? Tem. Mas não é. Não tira. Tipo, não tem nada a perder pra Smallville ou pra Lois and Clark, essas outras séries do Super-Homem que teve por aí. Inclusive, o fato de ter o Marciano me deixa muito empolgado com essa série. O que as críticas que eu mais ouvi do Supergirl é o fato de ela se basear muito no Super-Homem. Não, mas ele se baseia muito e eu não acho isso ruim, tá? Eu acho que tem um lado... tem coisas ruins? Tem, mas... Por exemplo, a aparição do Tornado Vermelho foi ridícula, bem ridícula. Não só porque a caracterização foi uma das piores caracterizações de personagem que eu já vi, mas porque foi bem ridículo mesmo. Mas tem coisas legais, sabe? Tem brincadeiras que eles fazem pra falar. Eles não têm problema em falar de Krypton, eles não têm problema em citar o Super-Homem, eles citam um pouco, mas citam. Tanto que na segunda temporada, eles que trouxeram um ator pra ser o Super-Homem. E o Super-Homem aparece, de fato, na segunda temporada de Supergirl. Então, tipo, eles têm uma liberdade maior pra falar das coisas. Inclusive, é uma crítica que eu faço às séries da Netflix. Não, o Agents of S.H.I.E.L.D. e a Agente Carter não tem esse problema. Eu acho que eles falam diretamente dos heróis, né? Mas o Netflix, ao mesmo tempo, eles querem colocar no mesmo universo, mas tem coragem de falar. Então, tipo, é o cara verde. É o verdão. Né? É o verdão. O cara dos robôs. Sabe? O patriota. É meu, tipo, cara, porra, você sabe que isso é do mesmo universo. Fala, caralho. Pois mas é aquele. É complicado. Talvez eu diria mais que é pra eles não se ligarem a ele, pra não ficar com a impressão de que eles estão se baseando. Isso é uma crítica besteirinha, mas eu não tô dizendo, isso não tem nada a ver com a história, é só uma besteirinha. Mas enfim, eu acho, no geral, eu acho legal que a gente possa hoje estar fazendo aqui uma discussão sobre esse tipo de coisa. Porque tem séries de super-herói bastante pra gente poder se divertir falando de séries de super-herói. Cara. É um negócio que muito tempo não teve, né? E quando tinha era muito esporádico. Você tinha alguma coisa da DC e alguma coisinha da Marvel, sabe? Acho que Marvel... E geralmente era mais pouca qualidade, era de baixíssima qualidade. Marvel, não, porque você teve os anos 90, você teve os anos 80, você teve o Hulk, você teve o Hulk, teve duas séries do Homem-Aranha, ainda teve uma série japonesa do Homem-Aranha. Você teve... Melhor Homem-Aranha. Você teve o... Aí na série de Hulk apareceu outros personagens, né? Thor e outras coisas. Você teve uma tentativa de série do Capitão América, você teve uma série do Flash. Inclusive, uma coisa super legal da série do Flash é que eles fazem bastante homenagem à série clássica do Flash, tanto que na série do Flash nova, eles vão, por exemplo, pra Terra 2, né? Eles têm várias terras, tem múltiplas terras. E o Flash da Terra 3 é o Jay Garner. Jay Garner não. Tô confundindo com o cara com o Lanterna Verde. É o Jay. É porque eu esqueci o sobrenome, é porque Gardner é do Gal Gardner, mas esquece. É o Jay. É o Jay, que foi o primeiro Flash de todos. E o Jay é feito pelo cara que fazia o Flash do seriado dos anos 90. Inclusive, esse cara é o pai do Flash no universo do Flash normal. É o mesmo ator que faz o pai, né? É, que não é o pai porque era Terra 3. Então... Mas eles fazem essas referenciazinhas. É legal, cara. Isso é legal que eles lembrem esse negócio de Shia. Eu achei muito maneiro que eles fizeram isso no Flash. É, uma coisa maneira do seriado do Hulk dos anos 80 é a trilha sonora que sobreviveu até hoje. Então, não é mentira, a gente só lembra do encerramento. Não é a trilha sonora, é o encerramento. Sejamos justos, a trilha sonora, se você lembra, se você vê um pouco do episódio, é bem ruim. Mas o encerramento é clássico, clássico. É a música da tristeza, é a música do encerramento do Hulk. Toda vez que quando a gente tava falando de Gotham, dava pra ouvir tocando no fundo. Era de fundo, né? É verdade. Muito triste, cara, muito triste. Pô, mas a maior parte das cenas do Bruce Wayne dava pra fazer uma coisa, caraca, como seria com essa música de fundo. Porque o garoto é complicado, cara. Tem uma cena, pior que assim, eu quero dizer um negócio. O garoto que faz o Bruce Wayne não é o pior do seriado. Tem até momentos ok. E eu gosto muito do Alfred do seriado. É, sim, sim. Mas é porque fora que o Alfred... Eu sempre gosto do Alfred, cara. O Alfred é sempre foda. Mas enfim... Eu acho legal que existam tantos seriados, até os ruins, né? Porque tem que, sim, ter, né? Sempre tem. E nada é tão bom. E a gente acabou de falar, né? Tipo, não existe nada, nenhum seriado que é bom o tempo todo. Sim, então, sim. Sem seriados ruins, o que seria um seriado de bons? É, não existe. Mas é legal o fato de que, tipo, o pessoal tá conseguindo da identidade. Então, eu acho curioso que aos trancos e barrancos, ainda assim, os seriados, eles têm muito mais uma semelhança ou algo parecido com o que é a loucura do universo dos quadrinhos do que os filmes, né? Sim. E eu fico feliz com isso. Eu não acho que tem que ser igual, eu acho que é um erro você fazer coisas iguais, mas dá pra você pegar o que tá no quadrinho, aquele clima de super-herói que realmente tem nos quadrinhos, e trazer pra TV e até pro cinema, né? Pois é. É algo maneiro, cara. Primeiro, deixa de ter uma série de séries de TV boas pra gente acompanhar. Isso é que é bom. Isso já é bom. Mesmo que o Demolidor 2 ele tenha os seus erros. Toda série tem seus erros, mas no fim elas acabam sendo algo maneiro, sabe? Quando se a gente voltar um pouquinho pra trás, a gente nem tinha, cara. Então, bom, né? Fico feliz, no geral um positivo. Enfim, antes de terminar esse bloco, vamos aqui pra cada um. Quais séries você indica pro pessoal assistir? Dessas novas de preferência. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que vai vir por aí, tá? Sim, sim. Fala lá, Yuri. É o seguinte, eu não indico Agents of S.H.I.E.L.D. Por que eu não indico? Eu consigo ver os baixos que ele tem. Yuri, era isso que você indica, cara. Mas aí já é um aviso para as pessoas que vão pensar: não, eles já falaram tão bem de gente assistida aí, o cara fala tão bem. Então, vou assistir gente assistida. Não assista, pelo amor de Deus. A não ser que você realmente queira. Porque é complicado, cara, gente assistida. Ao mesmo tempo que em alguns momentos ele é bom. As primeiras temporadas, elas são... A primeira temporada é muito ruim até a metade da segunda. Não, eu diria que até apareceu o episódio que liga com o Capitão América 2. Acho que é final da segunda, acho que... Até quase final da primeira. Final da primeira já é bom. Final da primeira já fica melhor. Mas você tem que aguentar aí os 22 episódios, então... Já fica avisado. Pois é, aí a segunda volta a ficar ruim, tá? Não, depende, aí vai de pessoa pra pessoa. Se você gostar do Queen of the Inhumanos, aí você pode gostar da terceira temporada. Se não, Mas Inhumanos é só na segunda metade, cara. É muito triste isso. Mas é isso aí, cara. Não assisti Agents of S.H.I.E.L.D. Mas, agora falando do seriado que eu recomendo, Jessica Jones, cara. Jessica Jones, além de ter um vilão que eu adoro. Eu adorei o Killgrave. Mesmo ele sendo um dos caras mais filho da puta que eu já vi, mas eu adorei ele. Principalmente pelo ator. O ator eu conheço ele do Doctor Who já. Que ele fez o Décimo Doutor. E você consegue ver o quão bom é o ator a partir do momento que no Doctor Who ele é o doutor mais feliz e mais brincalhão que tem. E quando ele vai pra série, ele é algo completamente louco e psicopata. É absurdo. E isso tornou a série TV, além da maneira como tudo se junta no final, com a Jessica sendo a personagem forte que ela é. Então, acho que isso tudo se juntou pra série que eu recomendo aqui. Eu recomendo Jessica Jones. Muito forte. E é isso? Eu não sabia que podia mais. Sim, demandou, cara. Demandou. Eu recomendo também. É porque, como o Vlad já sabe, eu não conheço tanto as séries da DC. Eu vi um pouco do Arrow, vi um pouco do... Eu ainda nem... Eu comecei o Flash, eu gostei e eu ainda vou continuar. A Supergirl eu não assisti ainda. Mas é isso aí, velho. Eu não assisti muito essa série da DC, mas... Ela geralmente tem um saldo positivo. Acho que eu recomendaria o Flash. Porque eu mesmo vou continuar. Uhum. Assim, eu particularmente recomendo... Eu acho o Flash a série que eu mais gosto de super-heróis da atualidade. Tem esses problemas? Tem, mas eu gosto muito dos atores, dos personagens e tal. E ela realmente é uma que eu gosto bastante. Tem até um texto me opinando, tô falando da primeira temporada, né? Mas enfim, então Flash é um que eu recomendo bastante. Supergirl é uma série que eu acho legal, acho que vocês devem dar chance. No começo talvez vocês travem um pouco. E tem uns episódios que vocês não vão gostar, óbvio. Sempre vai ter episódios meio complicados, mas no geral é uma série bem legal. E será que a segunda temporada tá ainda melhor? Eu ainda não vi a segunda temporada. Se você gosta de loucura pela loucura, Legends of Tomorrow tá aí. Série mais curtinha e tal. E pela loucura, vale pela loucura, vale pelo. Já pela equipe louca, já vale. Vale pelo ruim. Na segunda temporada deve ficar ainda melhor, porque o cara do Prison Break, o garoto lá, deve sair. Eu fico feliz. Ele tá fazendo a terceira temporada de Prison Break, eu acho. Mas o irmão dele, que também era de Prison Break... Irmão dele não, na série ele não é irmão, né? Ele é amigo. É. Mas o cara que era irmão dele no Prison Break, ele é um personagem que... Ele tem uma evolução absurda, sabe? Ele é um personagem que parece muito ruim e que, cara, ele tem uma virada no meio do Legends of Tomorrow... Que fica, porra, esse cara é legal. Pra caralho, sabe? Ele vira tipo, sabe, o. Pra mim, ele tem tipo uma virada como o Drax, sabe? O Drax, que era só um cara maluco. Nossa. Que ficava brigando. Sim. E. Porque ele também é gigantão e tal. E, tipo, ele vira um cara legal pra caralho. Tipo, eu gosto. Ele é um dos meus personagens preferidos, inclusive. O Drax. Desde da virada sobre ele, eu achei um dos meus personagens preferidos. Mas, enfim. Eu recomendo a primeira temporada de Demolidor, é muito interessante. Eu não sei se eu recomendo a segunda, tô saindo pra uma terceira temporada legal. Eu... Jessica Jones, eu recomendo com ressalvas. Assista com calma, não vá assistindo tudo uma vez como eu faço de maratona, que ele não é uma série pra maratona, não. Eu acho que é isso, cara. De seriado, assim, esqueceu. Não. Eduardo, recomendo, por favor, Agent Carter, cara. É porque Agent Carter eu não considero super-herói, cara. Não é série de herói. É verdade, não é super-herói. Mas se você quer uma série boa também, Agent Carter aí, ó. Da Marvel. Mas enfim. Aí vamos falar rapidinho do que vai sair por aí, que a gente já sabe. É só coisa da Marvel, praticamente, né? Que a gente sabe que vai sair por aí. É só corrida da Marvel mesmo. Então, pra começar, se você tava com problema do Agents of S.H.I.E.L.D. e pelo Yuri falou o caso dos Inumanos, então esquece Agents of S.H.I.E.L.D. que vai sair uma série dos Inumanos. Agents Agents of Shield vai voltar a ser a série dos agentes. E os Inumanos aí vão pra outros cantos. É isso aí. Ok. E vai vir também. O que vai vir pra ele? Vai vir Legião, que é uma série no universo dos X-Men, que vai vir pela Fox. Provavelmente não vai ser boa. Eu não sei o que vai ser. Eu não vou dizer muito, eu não gostei muito dos trailers. Mas eu não conheço muito o personagem, o Legião. Dizem que ele tem um arco, né? Importante, ele é o filho do Professor Xavier. E dizem que é uma merda o arco dele. Mas bem, eu não sei. Ele é loucura, cara. Ele é só loucura. Ele é tipo um Deadpool. Só que, enquanto o Deadpool, ele prefere falar com o pessoal, tá, mas só que ele não domina a realidade, ele ainda pode se foder. O Legião, ele domina a realidade e pode fazer qualquer loucura que ele quiser. Então... Mas me pareceu tão... É porque os trailers pareceram tão contidos pra ver por causa de orçamento, que parece que eles vão... Vamos forçar o máximo possível pra não usar os poderes. Isso é que me deixa meio triste, sabe? Aí isso é triste. O problema de qualquer série do X-Men é que você tem que ou assumir a galhofa, ou você assume a galhofa, ou você arranja um puto orçamento. Porque você tem que fazer os poderes, cara. É o que define os super-heróis. Pois é. O que define os X-Men. Tanto os heróis quanto os vilões, né? Eu falei só os heróis, mas tanto os heróis quanto os vilões. O que define eles são os poderes, são as habilidades especiais. Então não tem pra onde correr. A não ser que ele faça uma série só com o Warlock e só gaste dinheiro com a maquiagem, né? Aí não sei. Apesar que eu nem sei se o Warlock ele tá na licença da Fox, hein? Acho que não tá, não. É porque eu não sei, eu acho que eu falei o nome errado, mas eu tô falando dos mutantes que são só feios. Ah, tá. Ah, provavelmente eu falei errado. Tá, desculpa. Eu sei, lembro. Eu acho que vivem debaixo da cidade do Magneto, eu esqueci o nome. Não é porque não é só isso, né? Todos os mutantes são só feios, eles têm um nomezinho pra ser chamado lá. Eu esqueci o nome. E que no seriado de TV do desenho eles viviam no esgoto. Mas, enfim, Morlocks, pronto, é isso aí. Mas enfim, não vão, né? Não. Vai ter Punho de Ferro, que, tipo, eu não conheço muito o personagem, sei que o Luke gosta muito desse personagem. Não vi a impressão dele sobre o trailer. Eu achei o trailer mais ou menos... Eu não gosto da motivação dele, porque é a primeira temporada de Arrow, né? É a primeira temporada de Arrow. A motivação dele é a primeira temporada de Arrow. O Punho de Ferro, ele é aquele cara que ele faz... geralmente ele faz dupla com o Luke Cage. A personalidade do Luke Cage sendo completamente diferente do que é nas séries, nos quadrinhos. O Punho de Ferro, ele ainda é eu não diria um paladino, mas ele é um pouco mais centrado do que o próprio Luke Cage. Sim, uma crítica que eu vi o pessoal que conhece, é que, baseado mais nos trailers que saiu, né, principalmente o trailer do Super Bowl, é que, assim, o Punho de Ferro, ele é o artista marcial da Marvel. Ele é um dos artistas marciais da Marvel. Sim. E a série, pelo que mostrou, desculpa, e os trailers, pelo que mostrou, ele tá numa porrada meio justiceiro, que é uma porrada meio briga de rua. E isso é meio crítica, sabe? Porque se é pra ele ser um artista marcial, que ele seja um artista marcial, que ele faça aquelas golpes de artista marcial bonitão... loucura mesmo, faça o negócio direito, sabe? E disseram que as brigas estão muito parecidas com a do Demolidor. Como eu não conhecia, quando eu vi o trailer, eu vi antes de ouvir isso, eu não falei nada. Mas depois que eu ouvi falarem disso, aí eu fiquei olhando, de fato, as lutas parecem uma luta de briga. Era pra ele ser um artista marcialzão. Se a gente for pra o Demolidor... Mas ele não é artista marcial, cara. Dá pra ver que ainda é uma briga de rua. Tem uma outra firula, mas não é artista marcial. Não é como você pegar, por exemplo, pega uma briga do Ong Bak, que não é que é o meio termo, e depois a briga do Ip Man. O Ip Man, cara... Né? Não é o mesmo tipo de luta. Não é o mesmo tipo de esquema. É um nível absurdo de... Então... Quando você tá... Se você quiser falar... Era pra ele ir pro Ip Man, pro Bruce Lee da vida, ou até pro Jack Chan mesmo, que ele brinca com os dois casos, com a briga por briga, mas ele ainda usa muito a briga de artista marcial. Então, é, isso não tem tanto ali. Sabe quem usou isso? Sabe quem fez uma briga de artista marcial legal? Primeira temporada do Demolidor, quando o Demolidor luta contra o Ninja. O Ninja tava com um esquema de briga marcial muito legal. É na primeira ou na segunda? É na primeira temporada. Ah, é assim, é o líder, sim. E essa foi muito legal. E era pra ser nesse esquema que era pra gente estar vendo as lutas do Punho de Ferro. Sim. Mas eu não sei, a série não veio ainda. Depois eles soltaram um trailer com a menina... Que é tipo ajudante do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, não, do Punho de Ferro. É, lutando mais nesse esquema. Mas aparentemente não vai ser isso, não. É isso, pô. A gente só pode mas, esperar, assim, né, pra ver. Eu não conheço o personagem mesmo, assim. Só o pouco que eu conheço dele é do desenho dos Vingadores. Então, eu não posso falar muita coisa. Quem poderia falar muito era o Luke, mas infelizmente ele não tá aqui. Porque o Luke, ele disse que é fã do Punho de Ferro. Então... Olha aí. Sempre fã, isso aí. E aí depois tem duas séries que a gente não pode falar muito. Defensores, né? Que vai juntar essa galera toda que tá aí no Netflix. E vamos ver o que vai ser. É, eu não faço ideia nenhuma do que pode ser a série Defensores. Pois é. É que eu não consigo pensar no inimigo que seja bom pra eles enfrentarem. Porque não pode ser uma ameaça cósmica como a dos Vingadores. Mas também não pode ser uma coisa como o que eles estão enfrentando agora, porque cada um deles enfrenta sozinho e ganha. Então... Eu acho que é o rei do crime. Pode ser. Porque mas o rei do crime tem que, mas tem que ser o rei do crime com algo mais. Não pode ser só o rei do crime. Não, provavelmente o rei do crime... É porque assim, a gente viu a construção... Eu sei que, assim, ó, a grande vilã inicial que estão falando dos Defensores é a personagem da Cigano River. Não faço ideia do que ela vai ser. Não, não é a... É a Cigano River. Ah, é verdade. A velhinha do Punho de Ferro. Sim. Tudo que a gente pode fazer é esperar, cara. A gente não sabe como é que vai ser. A gente nem sabe como é que vai ser o Punho de Ferro. Como é que... Imagina os Defensores. E tem a suposta ideia de que vai ter uma seriada do Justiceiro, né? Que aí eu acho... Eu vejo menos ainda como é que pode ser um seriado do Justiceiro. Pode ser legal pra caralho, porque foi legal pra caralho a participação dele no Demolidor, na minha opinião. Mas eu não faço ideia do que pode ser um seriado do Justiceiro. Até porque as HQs mais famosas do Justiceiro é ele caçando heróis. Eu não sei mesmo o que pode ser um seriado do Justiceiro. Sei lá, cada episódio ele matando um herói diferente, talvez. É, mas... eu tenho... É que assim, eu não conheço tanto, né, as HQs do Justiceiro. O que eu conheço de história do Justiceiro eu nunca achei muito boa. Eu gosto do que é ele, mas eu acho que ele funciona bem como um personagem que aparece nas histórias, não um personagem que tem uma história própria dele mostrando. Exato. Ele é um personagem. Mas aí tudo bem, né? É que eu já não curto tanto esses heróis que só vão pra cima de todo mundo e matando todo mundo, mas aí acontece. Mas enfim, é isso. Vamos então pra nossa parte, a gente vai falar o que a gente consumiu nas últimas semanas. Por favor, olha lá, o que você consumiu na última semana, que você pode falar para os nossos ouvintes aí? Nessa última semana, eu joguei muito Hearthstone, jogo muito, maneirinho, cara, maneirinho. Nada maneirinho não, mas você é muito bom, achei muito bom, na verdade. Porque é aquele negócio, ele é o card game feito para todo mundo. Card game, é que ficou, eu tô falando muito... Car Game, parece que é um jogo de carro. É jogo mundo. De carro não, jogo de carta. É isso que eu tô falando, ficou muito parecido com Car Game. Ah, tá, eu entendi. É um jogo de carta. Eu sei que esse D não é pra ser forte e tal, mas, pô, eu fico estranho. É verdade, estranho. Fica estranho pro caralho. É um jogo de carta. Que ele foi feito pra todo mundo, cara. Ele é aquele jogo que... Ele é cheio de referências. É nerd, se você... É porque nerds, cara... Referências nerds é muito grande. Ele é cheio de referências. Pra caso você... tenha assistido algumas coisas dos anos 90. Tipo, hoje eu descobri uma referência que um personagem, uma carta quando ela é chamada pro campo, ela diz: Warriors, come out to play! Eu, caralho, cara, como assim? Eu nunca imaginaria que essa carta fizesse isso. Mas é isso aí. É, o Hearthstone, ele é diferente dos outros... De vários outros card games, então, de vários outros jogos de cartas, ele tem uma personalidade muito forte, a ponto de que praticamente, todas as cartas, elas são dubladas, todos os locais aí são dublados, desde o menor até o maior, pô. Isso é muito interessante. Então, e olha que são cartas pra caramba, então deve ser um mega trabalho de dublagem pra cada uma delas. É, sem falar que é um jogo bem simples, você entende muito rápido como é que se joga. É um jogo gratuito. É, assim, uma coisa que meio que dificulta... É pesado. Não é nem pesado, né? Depende. Ele é pesado, sim. Ele é pesado, sim. Pesado, mas não é como tá com a... Ele é pesado, sim. Sei. Você tá jogando no quê? No meu computador roda, rapaz. É que não é... É, joguei no tablet e ele é pesado. Ai. Pra computador talvez não seja, mas... Mas era pra ele... É, né, mas na teoria, as principais plataformas pra ele é tablet e celular. É verdade. É aquele negócio. Ele é bem leve se você jogar no computador. É, mas talvez no tablet não seja, eu não joguei no tablet ainda. Mas ele é tão simples, você pode jogar ele tranquilo. É, agora tem aquele negócio. Por exemplo, se você for numa partida ranqueada, você vai encontrar só gente viciadona. É o pessoal que já tem as cartas e que gasta mais de $60 por mês no Hearthstone. Então você vai demorar muito pra você criar um deck que seja realmente... Competitivo. Que chega em base com eles. Porque é muito complicado. Se você não gastar nada, é difícil você fazer um bom deck. Mas você consegue. Chega num ponto que depois que você faz o seu primeiro deck bom, todo o resto fica bem mais fácil. Então é um jogo bem maneiro e ele tem uma personalidade muito boa. Eu recomendo muito Hearthstone. É, agora, quando a gente... Agora, quando, falando de outro... De outra coisa que eu vi, foi um filme. Eu só vi esse filme semana passada, mas um filme muito bom. Que é o... É um filme chamado A Outra Terra. Última Outra, eu não entendi. Não, é A Outra Terra. Eu falei... A Outra Terra, tá. Outra Terra. A Outra Terra é um filme que saiu em 2013, eu acho, e a minha namorada decidiu ver quando a gente tava junto com os amigos. É péssima ideia, porque ele é um filme que é muito filosófico e ele incita bem o pensamento. Ele não é bom para se ver com outras pessoas, talvez seja por isso que poucas, que a maior parte não gostou, a maior parte das pessoas não gostou. Mas eu gostei muito porque ele tem uns diálogos muito bons e até mesmo o clima é bem interessante. E ele fala sobre essa garota que acontece uma coisa na vida dela, a vida dela estava tomando um rumo, então acontece essa coisa que a vida dela toma um rumo completamente diferente. É, e além disso, aparece essa outra terra que assim, as pessoas estão se perguntando o que é que acontece nessa outra terra. Mas a história, ela se foca muito mais no conceito filosófico dessa outra terra do que no conceito físico da outra terra. Então, é muito interessante como vai se formando todos os questionamentos do filme. E você vê o personagem da menina sendo construído, e todos os personagens ao redor dela. Na verdade, eu diria mais um em especial. Mas é muito bom, eu gostei muito do filme. A Outra Terra, isso aí. Acho que foi só isso que eu vi essa semana. Só isso mesmo. Só isso? Você viu nas últimas semanas? Porque as outras coisas que eu vi foram mais... os animes que eu tô acompanhando e estudar pra prova, que foi a semana de prova, semana passada. Então não vi muita coisa. Então, vamos lá. Aqui... Eu achei que consumi pouco, né? Você tá dizendo que consumiu bem menos que eu. Enfim, vamos começar pelos filmes, então. Eu vi aquele filme que o Luke já tinha falado, Um Cadáver para Sobreviver, que é com o cara que faz Harry Potter, que é Daniel Radcliffe, que ele faz o cadáver. Morto Muito Louco 3. Cara, ele é um filme estranho, sabe? É porque eu não sei se ele é comédia ou se ele é um filme filosófico. Ele tem os dois. Só que eu acho que um dos dois ele se entende direito do que ele é. Ele não é ruim, mas ele é confuso. Eu acho ele confuso no final, sabe? Eu acho que ele é legal. Eu acho que ele é legal, mas eu não achei tudo isso que o Luke achou e tal. Ele é legal, mas eu não sei. Eu não achei o... Acho que ele tem sim um lance de Morto Muito Louco e é legal. Mas ele tem uma parada no final, principalmente, que é meio caralho. O que ele tá vendo? Mas enfim. E tem a Ramona Flowers do Scott Pilgrim, né? E que também ela trabalha lá no... Qual é o nome? No Cloverfield 10, né, que eu falei. E tem ela enfim, lá? Tem, ela é a protagonista do Cloverfield 10. Não, no filme do... Tem a garota que o protagonista gosta do cadáver. Mas enfim, eu vi o Estrelas Além do Tempo, que é uma história, no filme, são histórias sobre três mulheres negras, que elas trabalham na NASA, aí mostra meio que a evolução delas dentro ali da NASA. Ele é baseado em pessoas reais, né? Sim. É uma história bem legal, sabe? É muito, muito bacana. É curioso que ele, as escolhas, tipo... Uma das três mulheres que eles tratam, que é a principal, ela não era negra. Ela não era muita modesta, né? Ela não é, né? Porque ela é a única que tá viva ainda, a mulher. Ela é branca e tal. Mas eu não acho... Eu acho que foi uma escolha curiosa do diretor. Não acho que isso é um problema. Eu acho que ficou legal. Eu acho que até tá uma entrevista com a mulher, né, que é representada no filme, falando que gostou e tal do filme. Mas, enfim, é um filme bem legal, cara, um filme bem interessante. Eu tentei um pouquinho de que tem uma personagem lá que foi muito importante pra computação, então você tem um pouquinho de que desse lado da minha área e tal, igual no um jogo da imaginação, né? Tinha um negócio, eu gostava também por causa disso. E que é interpretado pelo Octavia Spencer, que sempre espetacular. Cara, porra, ela é demais, cara. Putz que pariu. Qualquer filme que ela faz... Não tem um filme que ela faz que ela seja boa, cara. É impressionante. É aquela mulher que rodou o primeiro programa de computador? Não é sobre isso. É sobre o lançamento do primeiro homem americano A mulher que você falou, que ela é muito importante pra computação. Não, também. É porque, assim, na NASA, algumas das principais contadoras ou computadores, né, vamos dizer assim, quando não existe a máquina, as pessoas eram chamadas de computadoras. Então, é porque elas também computavam e tal. Inclusive, o filme fala bastante isso. Porque o primeiro computador, ele aparece lá e ninguém sabe mexer. É o primeiro computador da IBM. E aí elas vão atrás de aprender e tal, e é legal. Se bem que a principal, ela não tá nisso. Ela, de fato, ela faz cálculos e ela ajuda no projeto, na parte principal de levar o homem, o primeiro americano, a fazer uma... Como é que diz? Entrar em órbita, no caso, né? Entrar e voltar vivo. Né? Interessante, eu ouvi falar dessa mulher hoje, escutando um Nerdcast antigo. Olha aí que interessante. E assim, é bem legal, é muito legal como eles retratam todo esse esquema das mulheres que trabalhavam pra NASA e tal. Isso eu já tinha ouvido falar várias vezes do quanto também importante dessas mulheres pra parte da computação também E tipo, eu gostei pra caralho, eu gostei muito mesmo do filme, eu gostei muito das atrizes, e eu gosto muito das atuações de todas as três principais, que tem a outra, a terceira, no caso, ela foi a primeira engenheira mulher da NASA, né? E a primeira, na verdade não lembro se ela foi a primeira, foi a primeira engenheira negra da NASA, né? Eu não lembro se foi a primeira engenheira mulher, mas foi a primeira em vários aspectos, ela foi a primeira negra a conseguir um diploma de engenharia espacial também, que ela teve que brigar para poder ir para uma universidade só de brancos, por causa que era o único jeito dela conseguir. E tipo, é uma personagem muito foda também. Todos os personagens femininas são muito fodas desse filme. É um filme muito bom mesmo, gostei pra caramba do Estrelas Além do Tempo. E eu fico triste que a protagonista, ela não esteja concorrendo à melhor atriz. Eu acho que ela não é a melhor atriz de todas que eu vi, mas, por exemplo, eu já acho ela melhor que a Emma Stone. A Emma Stone, ela é muito legal em La La Land, mas o grande lance dela, o grande diferencial é aquela dança. Que eu sei que é um negócio difícil, mas... Vamos lá, né? É isso. É igual, por exemplo, o Ryan Gosling. Eu não acho que o Ryan Gosling... melhor ator, nem de perto assim, mas ele faz um negócio, ele mostra que é versátil ao fazer um musical. Agora, se eles merecem ganhar o melhor Globo de Ouro e o Oscar, aí eu já não sei, mas enfim. Beleza Oculta, eu vi, eu esperava bem menos, por causa que eu tinha visto o trailer, disse que eu tinha gostado. Ele é um filme de Natal, inclusive, que tá saindo, que saiu agora. Que é um filme com o Will Smith, e eu esperava algo diferente mais dele, mas porque eu tinha visto uma resenha antes que já tinha me apontado que ele não era a mesma coisa do trailer. E tipo, no final, pra mim ele é a mesma coisa do trailer. então eu não entendi, porque eu gostei do filme, não um filmão, mas eu gostei bastante. Eu ainda me senti emocionado com muito do que é mostrado naquele filme. E fica muito lance dúbio das coisas que aparecem lá, né? No caso da morte, do amor e do tempo, que são interpretados por certos personagens, e que fica muito a duvidade se eles são atores fazendo esses personagens ou se eles são realmente essas coisas, né? Porque não é bem pessoas. Mas enfim, ele é um filme que conta a história de vários personagens. Aparentemente, pelo trailer, você vai pensar que o Smith é o protagonista, mas ele não é o único protagonista. Eu diria que ele e o Edward Norton são os principais, né, do filme. E assim, ele tem seus problemas, eu não tenho dúvidas disso, mas eu gostei pra caramba, sabe? Eu acho que foi uma injustiça ele estar no Globo de Ouro, porque ele estava no Globo de Ouro na categoria lá do... acho que é do grupo, aí fala de qualquer uma das celebridades de Beleza Oculta. Eu achei idiota isso, porque não é não, sabe? Eu acho que as pessoas se sentiram muito enganadas pelo que o filme é, e eu acho que elas levaram muito a sério, porque não é um filme ruim. Não é um filme bonzão, mas não é um filme ruim não, cara, é um filme legal, é um filme de Natal. É um filme de Natal, não tem mais do que isso, é um filme de Natal. Aqueles clássicos filmes que são cheios de pessoas famosas e... Como, por exemplo, Noite de Ano Novo, esse tipo de coisa? Mas Noite de Ano Novo eu não curto tanto. Eles são histórias separadas. Ele não é. Ele tem uma história junta. Só que ele tem vários ramos de personagens. Então, cada um dos... além do Smith, é o Smith, o Michael Peña, o Edward Norton, e eu esqueci o nome da menina que faz o Titanic. A menina que faz o Titanic. O filme, ele fala um pouco sobre o aspecto que cada um desses personagens está ali. E ainda tem, né, caralho, Keira Knightley e os outros atores, eu esqueci o nome completamente, eu não vou falar aqui. Mas enfim, eu gosto, é um filme que eu achei legal. Tá, só isso que eu queria dizer, ele não é um filme ruim assim como todo mundo está pintando. Como muita gente está pintando por aí, né? Ele não é um filme incrível, mas ele é um filme legal. Que negócio? Você tem uma expectativa que talvez você goste. Pois é isso. E tá, minha dica, não vejo o trailer. Não vejo o trailer. Essa é a minha dica. Eu vi o trailer, mas eu esqueci. Então, provavelmente vai ser. Minha dica é não ver o trailer. Não vejo o trailer. A Bailarina, filme de animação que foi muito bem, muito elogiado. E, cara, eu gostei bastante. É um filme bem simples sobre uma órfã que quer ser uma bailarina e sobre um outro órfão que quer ser um inventor. Aí eles fogem do orfanato. O foco é na garota, né? Obviamente o nome é a bailarina. E ele mostra ela amadurecendo como bailarina. Você tem que ter uma suspensãozinha de descrença pela velocidade como ela evolui. Mas eu gostei, cara. Ele é um filme bem simpático, bem bacaninha. Ele é muito simplório no seu visual. Eu não acho que ele é um visual muito bonito, mas a animação é boa. Eu gostei bastante. E Lego Batman, o filme, né? Que era o filme de super-herói que eu mais estava esperando no ano. Olha aí. De certa forma. E, cara, eu gostei pra caralho, sabe? Ele tem no final, ele é meio complicado, porque ele é meio infantiloide. Não é ruim, mas ele é meio infantiloide. Mas até, sei lá, 2/3 de filme é muito bom, cara. As referências dele a todos os Batmans que teve no cinema e aos Batmans, dos quadrinhos, né? A gente pode falar. A referência ao universo DC, as brincadeiras. Tem uma cena que eu acho super legal, que tipo, ele tá saindo da prisão, aí a Barbara Gordon fala assim, tipo, ah, por que a gente não usa ele? Ele fala, apontando pros outros presos, né, que estavam lá. Aí o Batman fala assim, peraí, usar um grupo de vilões para enfrentar vilões. Que ideia estúpida. Nem sai, sabe? Que é claramente uma referência ao Esquadrão Suicida, né? Ai, como eu quero ver esse filme, cara. É, tem as referências aos Batman. De um momento que ele faz um intake falando sobre as personalidades dele, né, através do tempo. Porque, sabe o que é curioso? O Batman, se você for baseado no que o filme fala certinho, apesar dele ter, meio como Lego, mas ter toda a caracterização, sei lá, ter uns 20 e poucos anos, ele tem 80. Porque tem o Batman, né? É. Então, tipo, entendeu? Ele é... É uma brincadeira? Ah, sim. Porque o Batman tá tentando os quadrinhos. Caraca, velho. Ah, aí você tem a brincadeira do coisa, é legal, ele lembrando, tipo, ó, aquele momento que eu tava com raiva do Superman, aquele momento que eu tava com meu soturno, aquele momento que eu tava fazendo louquice, aquele momento que tava estranho, e aquele momento muito maluco. Que legal, todos eles passam com... Ele na versão Lego, né? Versão Lego dele contra o Batman vs Superman, versão Lego do Batman do Nolan, versão Lego do Batman do Val Kilmer, aquela coisinha, do Batman do Tim Burton, e quando chega no Batman 66, ele não mostra a versão Lego, ele mostra uma cena do Batman 66, dele dançando. Muito bom, cara. É muito bom, cara. É, tanto que o tema musical é um remix do tema do Batman 66, né? Eu pensava que era... Mas é porque é foda, né? Acho que os caras lá nos Estados Unidos não tem tanto conhecimento do Feira da Fruta. É. Mas é foda, cara. Mas é muito legal. O Coringa é muito legal, cara. Pô, o Coringa é um personagem muito maneiro, cara, nesse filme. É muito bom. É do Mark Hamill também, ou...? Não, é não. Foi outro cara que fez... Quem fez o Coringa? Putz, quem foi? Esqueci, cara. Desculpa, não, esqueci agora. Mas não foi o Mark Hamill, não. Foi outro dublador. Mas enfim. Não, o Mark Hamill deve estar preocupado lá com Star Wars, né? Oh. Mas enfim. Cara, eu gostei pra caramba, sabe? O que faz o Batman é o Will Arnett, né? Que é um filme dele, né? Sim, então, sim. Ah, é muito legal. É legal, tipo, por exemplo, tem uma cena legal que o Baixo tá conversando com a Barbara Gordon, né? Aí ele tá sem máscara. Aí ele tá fazendo a voz, né, do Batman. Aí a Bárbara pergunta, né, tipo, por que você tá fazendo a voz do Batman? Ele muda a voz, né, peixe? Na verdade, agora eu me confundi se é com a Barbara Gordon ou com o Alfred. Mas, enfim, é legal. Ah, tem uma referência, inclusive, a um episódio do Batman do 66, que o Alfred se veste de Batman. Então, ah, nossa, que maravilhoso. Isso é muito bom, cara. É muito bom. O Dick é legal. O jeito como o Dick é montado pra você ali é muito legal também. Porra, eu gostei pra caralho, sabe? E é legal que tem toda essa brincadeira, tipo, a parada que eu falei do Batman, o legal é o universo dele. E ele brinca com o universo do Batman como um todo, eu acho isso muito legal. Acho que inclusive, acho que a grande discussão do filme, talvez não esteja se falando tanto, é exatamente isso, é que no cinema o pessoal se foca muito no Batman, e não em tudo que, tá, que tem ao redor, né? Então, e é muito a crítica do filme é exatamente essa, do tipo, ó, você sozinho não é essa escola toda, cara. Você pode ser o Batman, mas porra, desculpa aí, você precisa do resto. E eu acho legal isso, acho legal essa brincadeira. Que maneiro, cara, que maneiro. E assim, tem coisa, não é perfeito o filme, tem, como eu disse, o final é um meio criancice e tal, mas, cara, vale a pena pra caralho. E tipo, a crítica tá adorando, que eu achei estranhíssimo. Pois é. Quando eu fui, eu fui olhar o Rotten Tomatoes depois do filme, né, sair. Então, o X-Pense é um seriado de ficção científica do Netflix que ele se passa num... ele tem três linhas, basicamente, né? Você acompanha as três histórias que elas convergem em uma só. Então, você tem a linha de um detetive que não é muito... É meio desacreditado, que ele se passa em... Eu não lembro se é Sirius, mas eu sei que é uma lua de Júpiter, se eu não me engano. É uma coisa assim. Que aí você tem um problema que as pessoas nesse lugar, elas têm um... Tem várias coisas. Tipo, pela gravidade ser menor, os ossos delas não são muito bem formados, como os seres humanos da Terra, por exemplo. E, por exemplo, se eles forem pra Terra, eles têm que ficar na água o tempo todo, porque a gravidade quebra o corpo deles completo. Mas, enfim, isso não é, uma das paradas, né, que tem. Mas a grande parada é que você tem nessa lua e as pessoas que vivem lá, que nasceram lá, né? Elas se sentem meio que colocadas de escanteio pelo pessoal da Terra. Sim. Então você tem uma eminente revolta pra acontecer nesse lugar, não só nesse lugar, mas nos lugares ali que ficam à beira da galáxia. Aí você tem um outro arco, é de uma nave, é de um grupo de pessoas que estão numa nave. E que eles saíram pra ver um caso, um sinal de emergência que chamaram eles. E esse pessoal que saiu da nave pra ver o negócio de emergência, eles meio que se salvaram, mas a nave deles, com todo mundo que tava na tripulação, foi explodida. Caraca! Então, tem esse pessoal dessa nave. E, então, esse pessoal que sobreviveu, eles acham que foi um pessoal de Marte que explodiu a nave deles. Só que não é certeza. Então tem toda uma trama com o pessoal de Marte que tá vindo, porque tem Terra e Marte, né? E Marte é um lugar, na teoria, no momento você vai vendo, Marte parece ser um lugar mega militarizado. Mas no final, cara, a impressão que dá é que Marte é um lugar muito melhor que a Terra, porque o pessoal da Terra acabou com os recursos, e como Marte não tem recursos, os caras dão muito mais valor aos recursos, dos poucos recursos lá. E tem uma outra rota que é o pessoal na Terra mesmo, né? O pessoal na Terra que quer, de todos os jeitos, impedir que tenha uma guerra galáctica entre a Terra e Marte, né? E aí tem todo um lance de conspiração. E, cara, ele começa meio lentinho, mas logo no final do primeiro episódio, que ele tem a virada dessa nave que explodiu, a partir daí o negócio fica muito bom. Então, dali do meio pro final fica frenético o negócio. Eu gostei pra caralho da primeira temporada, deve ter mais. E, cara, gostei bastante. Pra quem gosta de ficção espacial, é X-Pense. X-P-A-N-S-E. X-Pense. Eu gostei pra caramba, cara. Gostei pra caramba mesmo, assim. Eu acho que vale a pena. São 10 episódios só a primeira temporada. E é muito divertido. Muito divertido mesmo. Pra quem gosta de ficção espacial, porra, é muito maneiro. Porque ele tem a ficção, tem o Survival Space, que é do pessoal da nave. Você tem o Clima Noir, que é do detetive. E você tem toda a trama política do pessoal da Terra. É muito louco. E você tem uma conspiração ainda por trás de tudo isso. É muito louco, cara. É muito louco. E é uma série comum, live action? É live action? Live action. Live action. Ah, tá aqui. Rapaz. Eu não tô falando de desenho, não. Eu tô falando live action mesmo, cara. Interessante. Cara. Rapidinho, pra quem gosta de Adventure Time, saiu aí a segunda minissérie da Adventure Time, que é o Islands. que é parte da oitava temporada, né, a penúltima temporada de Adventure Time, e pra quem tava muito curioso pra saber, finalmente conta-se o passado do Finn. Conta-se o que aconteceu pra o Finn. Então mostra as informações sobre os pais do Finn e por aí, e sobre os outros humanos. Onde é que tá os outros humanos em Adventure Time, né? Cadê os outros humanos? Existem outros humanos? Adventure Time, Island conta isso aí. São oito episódios, seu nome. São oito episódios. É, o foco é no Finn e na Susanna Forte, né? Que era a única humana que a gente conhecia até agora. E além deles tem o Jake e o Bimo, né? Até agora, tá em que episódio da oitava, Ivlasio? Cara, o último saiu foi o Island, então deve estar no 13 ou é no 15, é porque saiu uns episódios antes do Island, na oitava. Eu tenho que assistir esses 13 aí, vou procurar um lugar pra baixar. Um desses episódios aí antes, é legal que eles já estão começando a desenvolver de novo os elementais, né? Que é um negócio que aparece, acho que na sétima temporada. É quando surge o elemental do gelo. Aí ele desenvolve um pouquinho mais o poder da Jujuba no episódio. É, no final da sexta. Legal. Interessante. Falei aí. Eu gostei. Eu gostei muito, cara, do Aslins. Principalmente o parte final, que é exatamente o arco do Finn, né? É que o primeiro arco ele tá falando mais de outras coisas, mas ele fala dos outros humanos e tal. Cara, tem um episódio do Bimo. O episódio do Bimo é do caralho, né? É uma loucura inimaginável, cara. O episódio do Bimo. Que o foco foca no Bimo. É muito louco, cara. E isso, ele tem uma referência muito forte, e pelo menos ele brinca muito, com aqueles filmes de realidade virtual. E eu lembrei muito do Summer Wars, do filme Summer Wars. Olha aí, é, Summer muito Wars, maneiro, cara. Muito maneiro. Aí, rapidinho, de videogame, de jogo, né? Não é videogame. É, joguinho pra celular, Fire Emblem Heroes saiu aí, pra quem gosta de Fire Emblem. Finalmente, primeiro jogo de Fire Emblem a sair pra celular. Segundo jogo da Nintendo. Terceiro jogo da Nintendo pra sair pra celular, né? Foi o primeiro, que o primeiro foi do Animal Crossing. O segundo foi o Mario Run, que saiu só pra iOS, e agora tem o Fire Emblem Heroes, que saiu pra iOS e pra Android. Pra quem gosta de Fire Emblem, é um joguinho legal. Ele não tem todas as mecânicas do Fire Emblem, mas ele tem mecânicas bacanas. Eu acho que a primeira impressão dele é pior do que a impressão que você continua tendo, se você é muito fã de Fire Emblem. Se você não é tão fã, você acha que você vai gostar desde o começo. Agora tem uma parada: se você é fã de Fire Emblem, uma coisa que ele te faz muito querer é que ele tem a parada dos personagens, né? Que tem os personagens de todas as franquias, que você pode invocar como heróis. E aí você quer ter aqueles personagens que você gosta mais das franquias. É, eu, por exemplo, eu tô louco ainda pra conseguir. Tem dois personagens que eu quero muito, que é a Lin. Não, tem três, né? Que é a Lin, que é do Fire Emblem 7, que foi o primeiro Fire Emblem que saiu aqui no Ocidente. A Lilina, que é do Fire Emblem 6. E a Lucinda, que é do Fire Emblem Awaken. Caraca, olha aí. São três que eu quero muito. De principal, assim, que eu peguei até agora, mais importante, foi o Robin do Fire Emblem Awakening, que é o protagonista, né? Que eu não gosto muito, porque ele era o personagem customizável do jogo, então eu colocava como Robin, eu sempre colocava como Júnior, né? Eu não colocava o Lazo porque é muito grande, nunca cabe. Então, mas eu tenho ele, e eu tenho o Roy, que é o protagonista do Fire Emblem 6 também, que é o meu preferido, né? O The Binding Blade. Olha aí! Não era o personagem preferido, o Fire Emblem preferido. Sim, tá? Sim. E é isso que eu consumi. O vício do Vlad desses últimos dias foi Fire Emblem, gente, é isso aí. Não, é que eu tô tentando terminar o 6 no modo hard, né? Tô no finalzinho, falta só 4, 5 fases. A fase mais difícil eu terminei hoje. Era a fase mais difícil de todas, eu já fui. Agora é só engatar pro final. O final é realmente, relativamente tranquilo. Quantos sobraram, Ivlasio, no final? Não, pra até que eu... Até, cara, eu fiquei muito puto que eu perdi uns personagens que eu não queria hoje. Mas não era nem porque eu não queria, porque eles estavam com umas armas que eu não era pra eles estarem. Eu tinha deixado com eles, não era pra eles estarem. Mas, fora isso, até que minha equipe tá bem forte, viu? Tá bem fortinha. Olha aí. A minha equipe tá bem fortinha. Eu acho que na próxima vez que eu jogar no modo hard, eu posso tentar fazer o que eu queria, que era a equipe só de personagens femininas. É o herói mais só personagens femininas. Esse é o nível difícil, nossos queridos ouvintes. Eu fiz isso no Awaken, mas no Awaken é meu... Mas no Awaken, ele meio que dá uma tendência pra você fazer isso, porque as personagens... Porque as classes de personagens femininas no Awaken, em geral, elas são melhores do que as classes dos personagens masculinos. Só tem uma classe que masculina, que é só masculina, que ela é melhor que todas as outras, só que você só pega se tiver o DLC. Então... então, tipo, eu tinha, porque eu tinha esse DLC dessa classe, pra pegar essa classe, mas... era um caso muito especial. Mas ele tem uma classe só pra mulheres no Awaken, que é muito roubada, cara. É muito roubada. Porque ela tem um skill no nível 15, que toda vez que ela mata um personagem, ela tem direito a dar mais um movimento. Cara, então você pode matar dois personagens por turno, né? Com qualquer personagem que tenha essa skill. E como no Awaken você pode mudar de classe, você pode voltar pra essa classe, evoluir até o nível 15, pegar essa skill e depois mudar pra classe que você quiser. Não, aí é sacanagem, cara. Eu tinha um exército de garotas, pô, no Awaken. Eu tinha um exército. Um exército de waifus. Só não era personagem de garoto porque os dois protagonistas têm que ser outros. São já tá fixo, não tem como tirar eles. Mas é isso, cara. Olha aí. Ah, mas personagens femininas de Fire Emblem são sempre mais legais, cara. Eu lembro quando eu joguei o Fire Emblem. Tem um Fire Emblem de Game Boy, eu nem lembro qual é o nome agora, acho que foi o 6 que eu joguei. Que. E tinha um personagem masculino e uma outra que era feminina. Eram as duas histórias. E aí eu comecei jogando com masculino e não gostei muito, e depois quando fui pra feminina a história desandou. A história andou. Aí eu. Acho que era o 8. O 8 ele dá. Você escolhe jogar com a Irikia ou com... Eu esqueci o nome do cara. Aí você escolhe. É porque tem uma certa parte do jogo que você diz, ó, vou jogar com ele. Se for com ele, aí ele vai direto enfrentar a primeira parte do boss. Se for com ela, ela vai pra um outro lado, pra um outro caminho completamente diferente. Eu também prefiro pegar a rota dela. Foi a mais maneira pra mim, eu gostei. Mas, obviamente, eu joguei as duas rotas, né? Então... É o vício, gente. Olha aí. Naka, é isso, né, cara? Fire Emblem. Cara, enfim, Fire Emblem Heroes aí, de graça, pra quem quiser jogar. Só pegar. Mas, enfim, Fire Emblem. Tá aí. Olha aí. E eu só queria dizer, tem gente muito mais viciada do que eu no Fire Emblem Heroes do que... Heroes eu não joguei tanto, eu joguei mais o 6, né, que eu disse que eu tava jogando. Mas é isso, pessoal, vamos para as considerações finais. Suas considerações finais sobre podcast, sobre os seriados de heróis e qualquer jabá que aí. A gente não sabe o que é que vai vir por aí dos seriados, né? Porque a gente espera que seja bom. Por favor, seja bom, seja lá o que vier. Eu quero até que o Legião seja bom, cara. Porque é um gênero muito maneiro. A gente tá vendo literalmente algo que tá saindo das páginas de um HQ e ela se tornando coisas maravilhosas e geralmente com pouco orçamento, isso que é bom. Então muito maneiro, cara. E como sempre, a gente falou aqui sobre além da série que estão vindo, a série que já teve. E é só gratidão pelas diversões que a gente teve nessas séries que a gente assistiu. E o Discord de opinando, né? Pra não deixar a peteca cair de todos os episódios que tiveram até agora. A gente tem o Discord de opinando, onde a gente tem o nosso RPG, que a gente joga tudo na quinta-feira. E a gente fala sobre anime, besteira e tal. E no domingo, a gente além de conversar sobre mais besteira ainda, a gente também assiste O... A gente tá assistindo os animes dessa temporada, que são Yojusenk, Konosuba, a segunda temporada. O... Kobayashi-san. E Jin Chronicles. Jin Chronicles, nosso querido mediano da temporada. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Esse é... E vocês podem conversar com a gente a semana toda. Só... É, a semana a gente tá toda. Tá lá as coisas, sabe? Tá lá. Tá lá. Até chegou uma novata. Eu falei aqui. Eu não falo, não. É que a Melima não é bem novata. Não? Mas tudo bem. Não, mas é de outra cal. Esquece. Ah, é porque... Ela chegou basicamente pra ver a montagem do Carlinho. Eu ia falar aqui, opa, bem-vindo aí, velho. Mas novato. Chegou, pelo menos chegou de novato o Class Weapon, né? Que, é o, que também é amigo meu, pessoal. Eu falei aqui com o Class Weapon, só que ele nunca respondeu. Foi triste, eu falei. Não tá aparecendo muito. Olha aí, responda, não... Saulo, responda aí, responda aí. Finalmente temos uma pessoa pra ficar junto do Buruti no Gente Calada. Pois é, vou colocar a Melima lá no Gente Calada. É, bota lá. Mas é isso aí. Pois é, o Blue também nunca fala, é verdade. Mas é isso aí, é isso que a gente tem no nosso querido chat. A gente fala sobre besteira de anime o dia todo. E a gente fica mudando de apelido toda semana. Né? É divertido, pessoal. Vamos lá, conversem conosco. É, vem fala sobre tudo. Mas você não acompanha muito anime. Tudo bem, fala sobre filme, a gente fala sobre desenho animado, a gente fala sobre quadrinhos. Então, é. A gente fala sobre tudo. A gente fala sobre RPG, a gente fala sobre tanta coisa. O nosso grupo principal se chama Zoeiros, né? Então, é. Eu já falei sobre novela mexicana, cara, então tá de boa, relaxa aí. É. Ah, você fala sobre videogame também, alguém gosta de videogame? Né? Não muito, eu não falo muito porque eu não jogo, né? Então... Eu jogo um pouco mais, então dá pra falar. É só falar comigo, tá de boa. Então é isso, pessoal. Mais uma coisa, Yuri? Não, é isso mesmo. Então, queria agradecer a todo mundo que tá escutando. Eu só torço por séries melhores de super-herói. Espero que as séries, eles aceitem mais o baixo orçamento e vão pra galhofa mesmo. É divertido. A gente só quer se divertir. Né? Foda-se que não tem grana. Faz só um negócio pra gente se divertir. É isso aí. A gente só quer zoeira, cara. A gente só quer a zoeira. Só isso. Então, a gente quer a zoeira eterna. Então, é isso aí. E a gente quer que vocês, nossos ouvintes, voltem aqui na próxima edição. Escutem a gente novamente. E... é isso. Boa semana, ou bom fim de semana, sei lá como é que vocês estão escutando isso. Tchau, tchau. Tchau. Break down the door.